Está a ter algum impacto. Nós temos, no momento, a escola da Ponta das Três Entradas fechada, totalmente fechada, portanto não houve aulas desde o início das atividades letivas, às 9:10. A escola da Corvinha irá encerrar às 10:30, está a funcionar só até às 10:30. A escola de Lagares da Beira está a funcionar em pleno, não há problema. O centro escolar de Nogueira está bem, também está a funcionar em pleno. A escola EB1 aqui de Oliveira do Hospital também está a funcionar em pleno. Aqui a escola sede, ainda estamos a averiguar a situação. Há muitos funcionários, como aqui é um número de funcionários muito elevado. Alguns entram só às 10 horas. Se nos tiverem reunidas as condições, encerraremos por volta do meio-dia e meia. Mas, de momento, relativamente aqui à escola sede, não há ainda uma indicação muito precisa e objetiva para eu lhe dizer se vai funcionar todo dia ou se vai encerrar por volta da hora do almoço. Os jardins de infância e as escolas do primeiro ciclo não têm indicações, está tudo a funcionar normalmente. Consegue indicar, professor, a percentagem que terão aderido à greve? No momento, não. Como compreendo, isto é um universo muito grande, portanto ainda estamos a contabilizar todo o número. A escola da Ponte são 10, são 11 funcionários, estão todos a fazer greve, mas de momento ainda não tenho um número muito preciso, objetivo, para lhe transmitir, portanto, essa reivindicação só mais junto à hora do almoço. Claro que perturba sempre, nós temos que respeitar naturalmente, porque a greve é um direito de cada trabalhador e respeitaremos.